Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Novidades com relação à prefeitura? Continua ali a passos de cágado, né? A reforma administrativa, parece que agora vai sair a segunda fase. A primeira já saiu, já foi dito aqui, foi a vinda do Rodrigo Beck para o planejamento. Nós tivemos uma resposta para o Jean Carlos, que era o titular do planejamento, saiu que ele foi nomeado para uma assessoria especial. Dizem que é uma assessoria muito boa, que só viaja. Portanto, Jean Carlos virou assessor de gabinete. Outro também que foi remanejado, que era chefe de gabinete, cuidava da agenda do prefeito, foi mandado lá para a ouvidoria, para ouvir a patuleia. É o cantor. E o que é que ele escuta? Ele fica lá com aquele negócio no ouvido, ouvindo o povo. E o povo reclama, buraco na rua, não está chovendo, estou com calor em casa. E falaram para o cantor que o lugar dele é lá, porque lá ele vai ficar muito popular, viu, Guilherme? Ouvindo a patuleia, se aproxima da patuleia, fica popular e de repente consegue até se candidatar e ir para a Câmara Municipal, eleger esse vereador. Portanto, cantor na ouvidoria. Outro também que o Reni falou ao interlocutor nesse final de semana é que o Budel, o Carlos Juliano Budel, que andava meio que pendurado na brocha aí, porque tem uma discussão se ele é ficha suja ou não, ele vai agora para obras, o Reni confirmou. Isso não saiu no Diário Oficial, em conversas extraoficiais, que o Budel vai para obras no lugar do Volpe, que estaria deixando o governo. Outro também que recebeu um convite para assumir uma diretoria na Secretaria Municipal de Saúde é o médico José Elie Aex Neto. Ele foi convidado para assumir a diretoria de atenção básica. O que faz a atenção básica? Ela cuida dos postos de saúde, dos pronto-atendimentos. Esse é a atenção básica. Então a Aex, se quiser, assumirá. Acredito que vá assumir. Temos também a questão do Oliveirinha, que foi demitido, né? Já foi dito aqui semana passada, Oliveirinha do Depenana Coruja, e nós explicamos o motivo que o levou a ser demitido. Teria praticado improbidade administrativa porque recebeu recurso financeiro da Câmara. Ele tem um blog e um jornal, o Autódromo, e ele vendeu publicidade para a Câmara no período que o Budel presidiu a Câmara. E não pode porque ele é funcionário de carreira, era, né, porque foi demitido, funcionário de carreira da Prefeitura, recebeu recurso do Legislativo, incorreu em improbidade administrativa, perdeu o emprego. E segundo eu ouvi do promotor do Patrimônio Público, ele deverá também, é muito possível que ele vá responder duas ações lá no âmbito do Ministério Público. Uma denúncia por improbidade administrativa propriamente dita e uma criminal. Esse, então, o negócio para o Oliveirinha não ficou nada bom. Temos também a questão do Chico Noroeste, né? Do PSC do Ratinho, que está aí, é o Léo. Ele tinha ocupado a primeira suplência lá na vaga do Edílio, o Edílio voltou, ele ficou sem cargo. Ofereceram a ele uma diretoria, mas ele não quis, ele disse que queria uma secretaria, portanto, ficou sem nenhum dos dois. Essas são as notícias do Palácio das Cataratas. Você falou do Chico Noroeste e o outro Chico famoso aqui de Foz, o Chico Brasileiro, que saiu do PCdoB e foi pro PSD. Que novidades temos a respeito dele? Temos a seguinte novidade, Guilherme. Semana passada ele foi o meu entrevistado na TV com Foz, conversamos lá durante quase uma hora. Ele está cheio de planos. Ele foi para o PSD, que aqui na cidade é representado pelo Vanderlei Teixeira, que é o partido também do Eduardo Searra, no Paraná, que tem planos. O Searra não sai mais candidata, não vai mais querer Câmara Federal. Ele já está no terceiro ou quarto mandato, um belo deputado, diga-se de passagem. O Searra vai tentar agora o Senado. E o Chico Brasileiro confirmou para mim que é candidato, sim, a uma vaga na Assembleia Legislativa. Diz que com 30 mil votos ele consegue eleger-se. Legenda pequena. E aí ele vai nessa corrida lá, mais um que vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Pelo andar da carruagem, estou achando aí que nós vamos ter uns 15 candidatos a deputado estadual. Outro também que vai, é candidato a deputado federal, confirmou para mim nesse final de semana, é o senhor, ele é do PT do B, o Tércio Albuquerque, todos conhecem, foi vereador em Foz, foi diretor da Itaipu, foi prefeito biônico, enfim, um monte de... Biônico não, ele era da Câmara e durante alguns meses foi prefeito de Foz. Gente boa, o Tércio. Vai tentar também a Câmara Federal, é isso aí, Guilherme. Nível do Lago de Itaipu aqui na região está preocupando algumas pessoas, especialmente na região ali de Santa Terezinha de Itaipu. Aquelas prainhas ali, né, Santa Helena, Santa Terezinha, é muito procurada por turistas nessa época do ano, Guilherme, que vem com a família, um lugar, era até então um lugar aprazível, ter um camping, né, com toda a infraestrutura. E agora os turistas que aqui chegaram deram com um panorama totalmente diferente. Viram que, pra você ter uma ideia, a água ali nesses locais, ele recuou 6 metros até. Então é um fenômeno natural devido às secas, né, que está se abatendo nas cabeceiras dos rios que formam o Lago de Itaipu. Está uma seca tremenda e a água recuou até 6 metros. E a praia desapareceu, tá? Um ambiente insólito, inclusive não recomendável para o banho, porque muito se pisa na água, vem aquele barro. E é o que aconteceu nessa temporada aqui, que vai prejudicar, inclusive, comerciantes que vivem ali de vender suas coisas. Portanto, um fenômeno que eu não sei se eu fui investigar se isso poderia comprometer a produção de Itaipu, mas me disseram que não, porque o lago propriamente de Itaipu, ele foi feito com muita precisão e não tem absolutamente nenhum risco de a produção de energia elétrica de Itaipu ser comprometida pela estiagem. E é mais ou menos isso aí, né, Guilherme? Então, ficamos assim, só mesmo as prainhas que estão prejudicadas e a nossa poderosa usina de Itaipu continua produzindo aí 17, 18% da energia que é consumida no Brasil. O que nós temos problema é via nacional, né? Vocês têm visto aí o último apagão, deixou o ministro das Minas e Energia preocupado, deve estar, porque realmente um apagão atingiu 12 estados, esse último, e não chove, está faltando água, enfim, confusão dos diabos. Lucas, você comentava aqui um assunto de repercussão estadual com relação a gastos de transporte aéreo aqui no estado do Paraná. Houve um aumento com relação aos gastos do poder público? Houve, Guilherme. Houve um aumento abissal. A Gazeta do Povo, o grande jornal do Paraná, do grupo RPC, né? Ele trouxe uma matéria principal, uma reportagem especial, abordando essa questão. A repórter fez um levantamento, esse tipo de jornalismo que enche os olhos de nós que militamos na imprensa, porque ele traz informações precisas. O que aconteceu foi o seguinte: quando comparado com o ano anterior, houve um acréscimo de 53% nos gastos com transporte de avião para o governo do estado, o Ministério Público, Tribunal de Contas e o Judiciário. Aumentou muito, 53% é muito dinheiro. E repetindo, os gastos com transporte de pessoal desses órgãos, né? Quase que dobrou. E o que acontece? E houve também, o governo do estado, nós sabemos, ele alugou algumas aeronaves, e isso botou o custo lá em cima. Para você ter uma ideia, nesse período em que foi analisada, a inflação aumentou 18%. E houve um acréscimo, aumentou a despesa com esse item em 53%. E realmente fica até desconcertante, porque o Ministério Público, né, um órgão que vive, inclusive, de fiscalizar a vida dos outros órgãos, agora está aí em discussão também, gastando dinheiro demais com as tais passagens aéreas, que, a rigor, são pagas por quem? Pelo contribuinte paranaense. Eu, você que me escuta, é que nós pagamos essa despesa. Então, é um fato marcante que eu quero crer que será motivo de que nos próximos horas, nos próximos dias, que essas autoridades responsáveis por esses órgãos comecem a dar tratos à bola, porque é muito dinheiro aí gastos de forma, eu não vou dizer de forma leviana, mas aumentou muito, né? Hoje falar em 50% de aumento é coisa que um número que choca as pessoas. É isso aí, galera. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.